Boa noite, começa agora o fim da semana. Os professores rejeitaram a proposta do governo e avançam com mais dias de greve. A maioria chumbou a rejeição do documento de estratégia orçamental. Começou esta semana o julgamento do principal informador do Wikileaks. Portugal venceu a Rússia por 1-0 em jogo de apuramento. As portas estão abertas, de par em par, claro. No Canal 1, trazemos diariamente um programa que tem como principal objetivo fazer-lhe companhia. Música, rubricas, novidades e a boa disposição de Carlos Bonaparte. De par em par, de segunda a sexta, das 11h30 às 13h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Os sindicatos de professores rejeitaram a proposta de adiamento da mobilidade especial e mantêm o aviso de greve para a época de exames nacionais. O Ministério da Educação e Ciência propôs condições especiais para a mobilidade especial de professores, mas os sindicatos recusaram. Essas condições incluem o adiamento da entrada em vigor do regime para 2015 e a diferenciação do tempo de permanência nesta situação em comparação aos 12 meses da restante função pública. Os sindicatos recusaram a proposta, justificando que só haveria acordo caso a mobilidade especial não fosse de todo aplicada aos professores. Na sexta-feira, a FENPROF apresentou um novo pré-aviso de greve para a semana de 17 a 21 de junho, a primeira dos exames nacionais do ensino secundário. Três rapazes de 11 anos foram acusados de violarem uma colega de 12 na semana passada. Os menores foram encaminhados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas. O ataque ocorreu na Escola Básica Carlos Paredes, na freguesia da Póvoa de Santo Adrião. Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa esclarece que, dos quatro menores alegadamente envolvidos, apenas um tem 12 anos completos. O rapaz mais velho é o único sujeito a enfrentar um processo judicial tutelar educativo. Quanto aos outros três, por ainda terem 11 anos, não podem ser ouvidos pelo Tribunal nem enfrentar um processo. O Ministério Público abriu um procedimento administrativo junto do Tribunal de Família e Menores de Loures, de forma a acompanhar o caso na comissão. Dois dos rapazes de 11 anos são ainda suspeitos de terem abusado anteriormente de outro colega menor. O caso terá ocorrido nos balneários de um recinto desportivo próximo da escola. A entidade reguladora para a comunicação social considerou ilegítima a ação do segurança de Pedro Passos Coelho, que tentou impedir um repórter de recolher imagens. Em comunicado, a ERC classificou a atitude como uma restrição ilegítima e sem fundamento legal. O caso remonta a setembro do ano passado, quando o segurança do primeiro-ministro impediu um repórter da TVI de recolher imagens da visita do governante ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Pedro Passos Coelho foi veiado à chegada e um estudante chegou mesmo a insultar o governante. De seguida, o segurança dirigiu-se ao aluno e ao repórter, a quem disse para não filmar a cara, acabando por tapar a câmara com a mão e empurrar o jornalista. A ERC lançou um apelo às autoridades para a importância da liberdade de imprensa e relembrou que as suas restrições decorrem da Constituição e da lei. A maioria chumbou os projetos do PCP e Bloco de Esquerda para a rejeição do documento de estratégia orçamental. Apesar do chumbo, a iniciativa contou com os votos favoráveis de todas as bancadas da oposição. O documento de estratégia orçamental determina o quadro de médio prazo para as finanças públicas portuguesas entre 2013 e 2017. Os diplomas do PCP e Bloco foram chumbados pelo PSD e CDS, mas conseguiram votos favoráveis do PS e do Partido Ecologista Os Verdes. Uma sondagem de junho revela que PS e PCP são os únicos partidos a subir nas intenções de voto dos portugueses. Os números mostram mesmo o valor mais elevado dos últimos dois anos. Contrariamente, o PSD e o CDS continuam a descer nas sondagens. Sobre a popularidade dos políticos, António José Seguro e Jerónimo de Sousa ganham terreno e melhoram a sua aceitação perante o povo português. Já Cavaco Silva continua a baixar nas sondagens, sendo o Presidente da República mais impopular do Portugal Democrático. Este estudo foi efetuado pela Eurosondagem para o Expresso e SIC entre 30 de maio e 4 de junho de 2013. O universo de inquiridos inclui a população com mais de 18 anos residente em Portugal continental. Ao todo foram validadas 1.028 entrevistas, sendo o grau de probabilidade definido em 95%. Um militante do PCP foi detido na terça-feira durante uma manifestação contra Assunção Cristas em Leiria. Manuel Cruz fazia parte da multidão que exigia a demissão do governo. A ministra da Agricultura foi recebida por uma multidão que gritava palavras de ordem. Em declarações à agência Lusa, a delegada sindical Ana Rita Carvalhais disse que o homem foi detido depois de exibir um cartaz onde se lia "Demissão já". Manuel Cruz terá sido empurrado pelas forças da PSP e em seguida respondido também com empurrões. Assunção Cristas preparava-se para participar com o ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, no fórum Como o Planeamento Pode Dinamizar a Economia e Criar Emprego. Tempo de análise aos mercados económicos. A semana terminou com o PSI 20 a fechar no verde, com ganhos de 0,98%. A Zone Multimédia, a EDP e o BCP foram as cotadas que registaram melhor comportamento. Na América, a Nasdaq 100 fechou a ganhar 1,02%, sendo a Netflix a cotada com melhor desempenho. Também a Dow Jones encerrou no verde e a ganhar 1,17%, com a American Express a obter o melhor resultado. Quanto ao barril de Brent, fechou a semana a cerca de 127 dólares a unidade. O euro está agora a valer cerca de 1,32 dólares, 0,85 libras e 2,82 reais. Fazemos agora um breve intervalo no fim da semana. Fique connosco e acompanhe as notícias internacionais e desportivas na segunda parte. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Patrizia, Patrizia Desideria. If I had to do the same again, I would, my friend, and I know. If I had to do the same again, I would, my friend, and I know. Unsere Zeit war schön, doch nun sage ich adieu. Olhos da Marianita são verdes cor do limão. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Estamos de volta no fim da semana. Ainda nesta emissão, acompanhe o nosso cartaz cultural com as principais atividades da próxima semana. Portugal venceu a Rússia por 1-0 na sexta-feira em jogo de apuramento para o Mundial de 2014. Hélder Postiga marcou o único gol da partida aos 9 minutos. Os russos ainda tiveram algumas oportunidades de empate, primeiro numa jogada onde reclamaram grande penalidade por mão do Coentrão e depois num cruzamento que não tocou em ninguém. Na segunda parte, a equipa das esquinas ainda gerou lances de perigo, mas nenhum entrou na baliza adversária. Os russos continuaram a pressionar o jogo até ao final e já perto dos 90 minutos, Shirokov podia ter empatado a partida. Portugal sobe assim à liderança do Grupo F, mas apenas temporariamente, visto que a Rússia tem menos 2 jogos. Paulo Fonseca é o novo treinador do Futebol Clube do Porto. O técnico que pôs o Paços de Ferreira a caminho da Liga dos Campeões assina agora pelos Dragões por 2 épocas. Paulo Fonseca estreou-se como treinador em 2007, no comando do 1º de dezembro, tendo passado pelo Pinhalnovense e Desportivo das Aves até chegar ao Paços de Ferreira nesta última época. Com esta contratação, Pinto da Costa volta a optar por um técnico português, depois de Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira. Paulo Fonseca chega ao Dragão acompanhado por Nuno Santos e Pedro Moreira, os dois adjuntos que o acompanharam na Mata Real. O Fenerbahçe parece já ter acordo com Oscar Cardoso. A notícia foi avançada pela imprensa turca, que acrescenta só faltar acertar com o Benfica o valor da transferência. O acordo com o jogador terá sido estabelecido durante uma reunião com o empresário de Cardoso. O contrato abrange 4 épocas e um salário anual de 2 milhões de euros. Resta acertar os pormenores com o Clube da Luz. A palavra final é de Luís Filipe Vieira, mas Cardoso ficou com pouco espaço de manobra após o incidente com Jorge Jesus na final da Taça de Portugal, frente ao Vitória de Guimarães. Começou esta semana em Maryland, nos Estados Unidos, o julgamento do soldado norte-americano apontado como o principal informador do WikiLeaks. Bradley Manning, de 25 anos, foi detido em 2010 e é acusado de ter fornecido 700 mil documentos militares e diplomáticos ao WikiLeaks. As informações incluem dados confidenciais sobre os conflitos no Iraque e no Afeganistão. O soldado é acusado de 22 crimes e corre o risco de ser condenado à prisão perpétua. Manning pretende declarar-se culpado de 10 das acusações, mas ainda assim o advogado alerta que o jovem pode ser sentenciado a 154 anos de prisão. As audiências do julgamento deverão prolongar-se até finais de agosto. Morreu um militante de extrema-esquerda francês que estava em estado crítico após ter sido espancado na quarta-feira em Paris. O jovem foi atacado por um grupo de militantes da extrema-direita neonazi e acabou por falecer na quinta-feira. Uma fonte policial anunciou a detenção de 4 pessoas, entre elas o alegado autor do golpe que causou a morte cerebral da vítima. O Ministério Público já anunciou que a investigação ainda não está terminada e que os suspeitos estão detidos em esquadras policiais. A polícia afirmou ter várias testemunhas, uma vez que o ataque ocorreu em pleno dia numa rua central de Paris. A vítima encontrava-se numa loja com amigos quando entrou um grupo local de skinheads. Os dois grupos acabaram por se desentender, foram expulsos da loja e a discussão continuou na rua, à altura em que a vítima recebeu um soco, acabando por cair e bater com a cabeça. Os agressores fugiram e as autoridades estão agora a analisar as imagens de videovigilância e as declarações das testemunhas. Um casal de locutores de um programa de rádio de autoajuda foi encontrado morto em casa em Brooklyn, nos Estados Unidos, ambos com um saco na cabeça. Pursuit of Happiness era o programa de Lynn Rosen e John Litting, onde o casal ensinava aos ouvintes uma forma de viver mais feliz e gratificante. Segundo fonte policial, os dois enfiaram um saco de plástico na cabeça e inalaram hélio. Numa carta deixada à família, lia-se: "Vamos fazer isto juntos." O alerta veio dos vizinhos depois de sentirem um cheiro estranho vindo do apartamento. Em junho de 2001, A mulher foi processada por uma seguradora por alegadamente cobrar testes psicológicos desnecessários aos pacientes envolvidos em acidentes de aviação. No entanto, a queixa acabou por ser retirada em março deste ano. O fim da semana dá valor ao descanso e à cultura e por isso oferecemos-lhe as melhores propostas de lazer para a próxima semana. Na música, não pode perder o concerto dos Muse a 10 de junho no Estádio do Dragão, no Porto. A iniciativa Fado em Chiado decorre todos os dias entre 10 e 17 de junho no Cineteatro Ginásio, em Lisboa. Destaque ainda no dia 15 de junho para os concertos de Tiago Betancourt no Teatro Circo, em Braga, e de Pedro Brunhosa no Casino da Troia, em Setúbal. Para quem gosta de teatro, o Centro Cultural da Malaposta, em Lisboa, acolhe A Bela Adormecida até 30 de junho. Para programas mais culturais, o Museu do Oriente recebe as exposições Memórias à Tinta da China e cartazes de propaganda chinesa durante a próxima semana. Agora seguimos para um segmento descontraído pelo mundo insólito que nos rodeia. Se acha desagradável passar na rua e deparar-se com alguém a urinar em público, saiba que dois homens encontraram a solução ideal. Os indivíduos instalaram numa esquina de Allentown, na Pensilvânia, chuveiros de controlo remoto para afastar as pessoas que urinam em público. As reações ao engenho foram filmadas e contam já com milhares de visualizações no YouTube. Mais perto de nós, em Espanha, foi desenvolvido um método para manter as ruas limpas dos dejetos dos cães. Numa cidade perto de Madrid, os donos dos animais começaram a receber caixas com os dejetos marcados como objeto perdido. Ao todo foram enviadas 147 caixas e no final registou-se uma queda de 70% na quantidade de dejetos deixados na rua. É tudo no fim da semana de hoje. Antes de terminar, fica o aviso de que as primeiras emissões do programa serão asseguradas por mim, Catarina Navio, mas as seguintes passarão para o meu colega Carlos Bonaparte. Por agora fechamos a emissão com a música Unintended dos Muse, que amanhã marcam presença no Estádio do Dragão. Eu volto no próximo domingo com as principais notícias da atualidade. Até lá, tenha uma boa semana. Deepest inquisition.